Apagão, filha? Isso quer dizer que nós vamos ficar sem energia por um bom tempo. Acho que sim, mãe. Ai, meu Deus, e o seu irmão na rua? É mesmo, ele foi buscar o bolo. E o moço da companhia de luz disse o motivo desse apagão? Não, mas o professor Galileu deve saber, eu vou perguntar pra ele. Ao ver Mariana de volta, Luiz Paulo, ainda às escuras, pergunta... Avisou a companhia de luz, minha filha? Não foi preciso, pai. Como não, Mariana? A gente continua no escuro. Tá todo mundo falando que é um apagão. Apagão? Nossa, era isso que eu temia. Muito tempo sem chuva. É isso que causa o apagão, professor? A falta de chuva? Às vezes sim, Mariana. Quando ocorre um período de estiagem muito grande, os níveis de água das usinas hidrelétricas se reduzem a tal ponto que as turbinas ficam sem volume de água suficiente para entrarem em movimento. E eu achei que a gente não corresse mais esse risco. De fato, o risco diminui, Zezinho, mas ainda existe. Hoje em dia, existem outras fontes de energia elétrica, além das usinas hidrelétricas. Quando uma entra em colapso, o Sistema Nacional de Energia Elétrica entra em cena para não causar problemas. Mas se não foi a falta de água, o que pode ter sido então? O problema pode não estar ligado à fonte de energia elétrica, mas sim na transmissão dela, Mariana. Isso também pode causar um apagão. Se algum ponto da rede elétrica foi interrompido, a energia não chega até nós. E agora, pai? O que a gente faz? Vamos subir e esperar. Essas coisas normalmente demoram um pouco a se resolver. Com a família toda reunida na sala de jantar, o professor Galileu diz... Francamente, Luiz Paulo, eu nunca imaginei que você tivesse um lampião a gás desses em casa. Ainda! Ainda bem que existem outras formas de transformação de energia. Nesse lampião, por exemplo, o querosene, por meio da combustão química, gera calor e energia luminosa. Ainda bem. Mãe, abre logo, é surpresa! Kleber, que surpresa! Era para ser uma surpresa, Luiz Paulo, mas essa confusão do apagão estragou tudo. Tudo o quê? O seu bolo de aniversário, surpresa! Tá aqui, pai. Demorou, mas chegou. O seu bolo de aniversário. A sorte é que eu fui buscar antes do apagão, viu? Senão, ele tinha derretido. Gostou, pai? Foi ideia da mamãe. Se gostei, eu adorei! Ai, pena que o apagão estragou nossa surpresa. Estragou por quê, Juliana? Parabéns, a gente não canta no escuro e à luz de velas. Situação melhor que essa não tem. O professor Galileu tem razão, mãe. Kleber, vá pegar as velas para nós cantarmos parabéns. Demorou. Ué, professor, a energia voltou. O que o senhor está fazendo aqui na varanda com a luz desligada? Eu vim aqui fora para ouvir um pouco o silêncio da cidade. Com elas escuras, a gente percebe isso. Sabe outra coisa que eu percebi com esse apagão, professor? Que o que as pessoas vivem falando sobre consumo consciente de energia é importante. Quando a gente tem consciência que a energia não é criada a partir do nada e que ela tem que ser preservada para que a gente não passe por privações, o benefício é nosso mesmo. Gente, sabe o que acabou de dar na televisão? Que o motivo do apagão foi uma queimada. Pegou fogo embaixo da rede de transmissão. Era exatamente o que eu e a Mariana estávamos conversando. Sobre a necessidade do uso consciente da energia. Mas no caso das queimadas, como é que isso acontece, professor? O aumento da temperatura sob uma rede de transmissão aumenta a chance de ocorrerem arcos voltaicos. Um arco voltaico decorre de um curto-circuito entre fios, mesmo localizados a certa distância. Quando isso ocorre, o sistema é automaticamente desligado, gerando o apagão. Mas será que isso vai ser sempre assim, professor? É, só depende de nós, Kleber. As possibilidades para a área de energia no futuro são imensas. Cabe a nós, seres humanos, utilizá-la de forma consciente ou não. Produção: Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.